Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz todo o tipo de música, especificamente em flauta. Esperemos que gostem e que aproveitem ao máximo a seleção que preparamos para o programa de hoje. Já sabe, todos os sábados às 21 horas, é sempre aqui na companhia da Antena Web. Eu daqui e você daí, com muito prazer e sempre com muita boa vontade de trazer sempre grandes novidades. Esperamos que gostem deste programa de hoje, que aproveitem muito e que fiquem todos bem. Thank you. infelizmente, a meia hora está praticamente já a passar. Esperemos mais uma vez que gostem da seleção que preparamos para si e que no próximo sábado possam todos estar aqui na minha companhia. De minha parte, desejo tudo de bom a todos, que tenham uma ótima semana e até ao próximo sábado.